Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, faltam apenas 51 dias. Fique atento, veja os programas eleitorais que começam daqui a 4 dias. Ouça o programa de rádio eleitoral. Se você puder, vá nas reuniões que acontecerem perto da sua casa. Se tiver comício, você vai. Acompanhe atentamente para você escolher certo, viu? E não custa nada você fazer uma pesquisa. Né? A internet ajuda muito hoje. Você pega o nome do candidato e bota o nome dele lá que você vai ver. Né? Você vai descobrir muitas surpresas, algumas agradáveis e outras nem tanto. Daqui a 51 dias, você vai mudar o destino do Brasil com a força do seu voto. A discoteca do Cleitão traz hoje o Tom Oliveira... Atendendo o pedido da minha amiga Ângela da Ativa FM, lá de Abadia dos Dourados, a Faculdade da Música apresenta o mestre Jessé. A frase irretocável é de Mia Couto. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 103. E a dica, você acredita que tem um café que custa 100 reais a xícara? É o café mais caro do mundo. E tem um elefante no meio que ajuda a produzir, você vai achar muito interessante. Você lembra desta? Eu vou recordar uma música, um sucesso absoluto do ano de 1971, Paulo Diniz. Essa música estremeceu o Brasil. É, foi um sucesso extraordinário. A sugestão do Beijar traz hoje José Augusto e Luan Santana. E eu começo trazendo aí, sempre lamentando o fim dessa dupla, né? João Carreiro e Capataz, bruto, rústico e sistemático. Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer, não mede as consequências. Fez um tarde topless, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência. Por me faltar o respeito na mulher, eu dei um jeito corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada 15 dias aprisionada e com ela não me incomodo. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Semana passada conheci o namorado da minha filha caçula. Achei que não deu pareia, tapa de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo neste relacionamento, eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com violeiro, nós não ia combinar. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Sistema que fui criado, ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção.

Sucessos de Ouro, canções que o coração não esquece, os VIPs, emoção. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza o evento, planeja a festa e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Eu sempre recomendo que você faça o contato pelo menos uns 6 meses antes para você não ter surpresa desagradável, tá bom? Ligue 61 99 81 3601, 99 81 3601, e você vai levar para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná de Paulo e Paulino e Amado Batista. O telefone é 61 99 81 3601. A RBM tem o show do tamanho do seu evento. E se você quiser usar o e-mail, é rbmmusica@gmail.com. Ela mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo da sua carreira. A minha amiga Márcia Ferreira, quão formoso és.

erros. Sentimento alado, senti minar na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, pegar teu sentimento, orvalho de amor, um flor de pensamento, yeah, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, pegar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, oh! Amor de primavera em chuvas de verão, verão, verão, oh, oh, oh, oh. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta o romântico Zé Augusto, com a participação do menino brilhante Luan Santana, Chuvas de Verão. É um disco que o Zé Augusto teve muito tempo afastado, teve problema de saúde, e ele voltou, e voltou com um disco com muitas participações especiais, como essa aqui do Luan Santana, né? Um grande cantor, um grande compositor, José Augusto, que é a sugestão do Flávio Bejar. E se você está começando a sua carreira e está querendo aparecer, está querendo ser divulgado, ligue 61998136601. O Flávio Bejar é especialista em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo do Brasil. No próximo bloco, Paulo Diniz, Henrique Tarciso e Amado Batista. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa música que eu vou tocar agora fez parte da trilha sonora da minha vida, e com a certeza de muita gente que está me ouvindo, pessoal da mais antigo. Essa música foi gravada em 1971, portanto, há 43 anos atrás, né? E essa música tomou conta do Brasil. Depois dessa ele gravou vários, um sucesso atrás do outro. Você lembra desta? Paulo Diniz, Pingos de Amor. A vida passa, telefono e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Veio a noite namorado se encontrando e eu estava só. Vamos ser Eis, foi sucesso demais. Você lembra desta? Paulo Diniz, Pingos de Amor. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Saída ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Eu mostrei aí os meus conterrâneos, Henrique Tarciso, Mentira. Coromandel é uma cidade interessante. Coromandel hoje deve ter em torno de 30 mil habitantes, né? Nunca passou disso. É uma cidadezinha muito bonitinha, muito organizada. Quem vai lá se apaixona principalmente com a receptividade do povo, né? E uma das características é que tem muito artista por lá. A começar do maior poeta sertanejo do Brasil, é o Gerson Coutinho da Silva, o Goiá. Um dos maiores clarinetistas do mundo, Abel Ferreira. Os dois filhos dele, né? O maestro Leonardo Bruno, a cantora Vânia Ferreira. Muita gente, a velha guarda lá de Coromandel, o seu Bernardo, Zé Calixto, Mário Rosa, né, o Sebastião de Moura, muita gente. É realmente uma cidade incrível, porque é pequenininha, mas produz muitos artistas. E agora, mais recentemente, esse duplão aí, o Henrique Tarciso, que cantaram pra gente Mentira. Mas o que eu tô falando é verdade. Lá em Rio de Contas, na Bahia, eu tenho um ouvinte que não perde o nosso programa de jeito nenhum. Ela ouve pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Toda noite ela escuta. E hoje é o aniversário dela. E ela pediu para eu programar uma música. Ela é fã incondicional do Amado Batista, que vai cantar para ela Desejos e Segredos. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei pelas curvas do seu corpo. Eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. O Amado Batista cantou Desejos e Segredos para aniversariante de hoje, a Carmen de Jesus. Carmen, daqui a pouquinho eu vou fazer oração para você, tá bom? No próximo bloco, a dica de hoje é o café mais caro do mundo. Você tem coragem de pagar R$100 numa xicrinha de café? Pois é, é a próxima dica. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O mês de agosto rachou no meio, né? Já rachou no meio, só até a metade já foi, agora só tem mais uma metade pra frente. Gente, eu acho que não tem ninguém no Brasil que gosta mais de café do que mineiro. E os mineiros, você sabe que é um povo assim mais controlado. Eu acho que o único mineiro que é mão aberta sou eu. Mas mineiro é controlado, né? A dica de hoje é o seguinte, não sei se os mineiros vão animar, não, porque é o café mais caro do mundo. E com um detalhe, olha só, presta atenção. Ele é produzido com fezes de elefante. O nome dele é Black Ivory, marfim negro. O café Black Ivory é o mais caro do mundo e a sua produção é feita de um modo excêntrico. Produzido lá nas colinas ao norte da Tailândia, o Black Ivory é produzido a partir do grão de café digerido pelos elefantes. O elefante, eles pegam, misturam com as frutas e dão para os elefantes comer. Eles comem aquilo, digerem o grão, que segundo pesquisas, deixa o café menos amargo. O grão então é recolhido do estrume do elefante, separado, processado e depois levado para a produção. Um empresário canadense investiu cerca de $300 mil, mais ou menos R$750 mil, para desenvolver todo o processo de produção do Black Ivory. Só para você ter uma noção,

todo o meu ser te louve, ó Senhor. Que beleza, nesse salmo da Márcia Ferreira, o salmo 103, Hino à Bondade de Deus, ela gravou 30 salmos que você pode comprar. No dia que você estiver assim meio borocochô, meio triste, você coloca esse salmo, fecha o olho, faz um silêncio, fica escutando, né? Que a sua vida vai melhorar, com certeza, viu? Você pode comprar por R$15 pelo Projeto Confiança. Você manda o seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda pelo correio, junto vai o número de uma conta. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, e o melô do marido, amor, já tô indo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, uma das suas mais belas poesias, Praião e Prainha, Aurora do Mundo. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Cruzei os cerrados, chapadas e serras, pra os lados das terras de Minas Gerais, e campos floridos e belo cenário, ouvi os canários, nos marca o baile. Fumaça distante, o azul do horizonte, na encosta do monte, formando esse ais. E tudo que amo, na tranquilidade, mas minha saudade ainda era má. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naqueles murmúrios, um triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar é assim. Pois me entreguei ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem me encontrei. Beijei a menina com todo carinho, e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me a linha da vida, a estrada florida que eu lhe mostrei. Agora ela sabe, ela é só minha, és minha rainha, eu sou o seu rei. Relembrando Goiá, Praião e Prainha, a aurora do mundo. A frase irretocável de hoje é de autoria de Mia Couto. Cozinhar não é trabalho, cozinhar é um modo de amar aos outros. E é verdade, viu? É um grande prazer a gente poder cozinhar e servir aos amigos e à família também, né? Cozinhar não é trabalho, cozinhar é um modo de amar aos outros. É a frase irretocável de Mia Couto. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Tom Oliveira cantar para vocês. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão recebe o senador pelo Distrito Federal, Jim Argelo, que é candidato à reeleição. O senador é um homem polêmico e eu não aliviei, não. Eu botei quente em cima dele, você vai ver como é que foi. Foi uma entrevista quente, viu? Mas ele é um bagre ensaboado. Saiu muito bem. Vou te contar, esse povo é difícil você espremer, esse povo. Eu sou inteligente demais, dá conta. Ó, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, pelo 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tom Oliveira, o prefeito. Esqueçam, Tom Oliveira para prefeito, e eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, ai, ai, e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, ai, ai, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500.